Segundo, versículo 27 diz: se alguém não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E cruz aqui, irmãos, não é o seu carro que dá trabalho, não é a sua sogra. Cruz não é um problema. Eu tenho visto muitas pessoas dizer de uma maneira errônea: ah, não, isso aqui é a minha cruz. Não, tomar a cruz aqui, o que Jesus está dizendo, fala de uma renúncia, renúncia da sua vontade. Um discípulo de Jesus é aquele que renuncia à sua vontade, em prol da vontade de Deus. Porque o homem, a coisa mais forte dentro de nós é a nossa vontade. Inclusive Jesus tinha uma vontade. Quando ele foi no jardim do Getsêmani e orou diante do Pai, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim, eu não vou aguentar. E Jesus estava tão forte, a cruz que estava na frente de Cristo para ele enfrentar, que ele suava gotas de sangue. Em vez de suar, saía sangue de tanta pressão espiritual entre a sua vontade e aquilo que Deus queria. Porém, Jesus disse: porém, não se faça a minha vontade, faça a sua. E Jesus optou pela cruz, porque este era o caminho que lhe estava proposto, e renunciou à sua vontade. Todo discípulo de Jesus, você verdadeiramente só poderá ser um discípulo se você abrir mão da sua vontade. Porque a nossa vontade constantemente quer sombra e água fresca. É ou não é, irmãos? É ou não é? Nossa vontade não quer ir no culto, nossa vontade quer ficar, né? Queremos ir fazendo a nossa vontadezinha, naquilo que mais nos agrada, e a gente chega até na igreja e quer que as coisas sejam de acordo com a nossa vontade. Ah, eu quero que fulano de tal ministre. Ah, se não é o pastor tal que ministra, ah, né, isso e aquilo. Ah, eu quero que cante aquele cântico, irmão. Guiados pela vontade. Chega na igreja: ah, não fala isso, não fala em língua estranha, que né, eu não entendo bem isso. A igreja é cheia de vontades. Das coisas espirituais, nós queremos limitar Deus pela nossa vontade. E o discípulo de Jesus perde isso. Pare de viver debaixo da sua vontade. Ah, veio uma pessoa dizer: ah, eu quero deixar minha esposa, porque eu não tenho mais vontade nenhuma de viver com ela. Meu irmão, viver em cima da sua vontade é assim: um dia você quer, um dia você não quer. Você quer mudar de calça, de roupa, disso, daquilo, e agora quer mudar de esposa também. Mas com Deus não é assim. O discípulo abre mão da sua vontade em prol da vontade de Deus para a sua vida. E nós temos que parar de querer viver pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pelos nossos sentimentos, e aprender a viver pela vontade de Deus. Por isso que nós devemos conhecer, digam comigo, conhecer a vontade de Deus e a palavra de Deus. E a nossa missão como pastores, como líderes da igreja, é estar ensinando a cada pessoa qual é a vontade de Deus, e a buscar a vontade de Deus para cada área da sua vida. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos sobre a vontade de Deus: ela é boa, agradável e perfeita. Diga comigo: a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Mas você pode dizer: está indo tudo errado quando eu optei pela vontade de Deus. Não, Deus vai te levar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece na sua vida está debaixo do controle de Deus. Amém, irmãos? Tudo. Será que nós cremos mesmo nisso? Só crê nisso quem abre mão da sua vontade e entrega a sua vida inteiramente à vontade de Deus, e Deus vai guiar a sua vida. Aleluia! Nega a sua vontade, meu irmão. Discipulado segundo Jesus, para ser verdadeiramente um discípulo, você não pode viver apenas fazendo aquilo que você quer, porque Deus tem muito mais para você. Aleluia! Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui não quer dizer que você tem que pegar tudo que você tem e dar. Se Deus te mandar fazer isso, dá. Abrir mão de todos os seus bens. Não. Aqui está falando de qual é a nossa herança. Porque o homem, tudo que ele tinha era a sua herança, aquilo que ele recebeu e aquilo que ele deixaria para outra pessoa. Quando Jesus manda renunciar o que tem, ele está dizendo que você está abrindo mão da sua herança neste mundo. Você pode usufruir de tudo que Deus te der, mas você tem que saber que a sua herança não é deste mundo. Você tem que buscar e investir na herança eterna. Saber que Deus tem muito mais para você no eterno. Saber que o que Deus tem para a sua vida não é deste mundo, porque Deus quer que nós fixemos nossa vida naquilo que tem valor eterno. Por isso, em 2 Coríntios 4,18, os irmãos abram, lá diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, versículo 17, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Até as tribulações, até através das tribulações, Deus quer gerar coisas eternas na nossa vida. Deus quer mudar o nosso foco, e o que Jesus está dizendo aqui nesse texto de Lucas 14:33 é que o nosso foco não pode ser nas coisas deste mundo que são passageiras, e sim nas coisas eternas. O discípulo de Jesus, ele tem que ter visão do eterno. E fazer discípulos tem tudo a ver com investimento eterno, porque a única coisa que vai durar para a eternidade é a tua vida, meu irmão, é a tua vida, minha irmã. A única coisa eterna deste salão não é este prédio, por melhor que seja essa estrutura, mas não é uma estrutura eterna. Não é o som, não é as coisas físicas que nós estamos vendo. Não é nem a nossa carne mesmo, mas é a nossa alma. A única coisa eterna aqui dentro, está dentro de você. Nós nem conseguimos ver, porque está, o eterno de Deus está vinculado ao eterno em nós, que é o nosso espírito, é a alma, é o sopro vivente, é o ruach de Deus dentro de nós, o sopro espiritual, vida, dado por Deus. Que mistério é a vida, irmãos? Que mistério é a vida que Deus a fez para ser eterna? Nós não entendemos o mistério da vida, mas ele existe, e nós todos podemos entender isso espiritualmente e crer no eterno. Igreja é vida no eterno. Amém, amados? Discipulado é você querer o eterno de Deus para a sua vida. Não apenas buscar um ambiente no qual você vai viver melhor, mas o que Deus tem para a sua vida não acaba neste viver melhor, é algo muito além, e o que nós estamos edificando aqui é para ir além, é para ir para a eternidade. Você é chamado a ser participante de algo que para Deus é eterno, meus amados. Isto é a igreja, Semana passada estávamos meditando sobre a vida de Wesley. No final da vida de Wesley, com 89 anos, ele chamou todos os seus colaboradores e disse: o mais importante de tudo na minha vida é que Deus está presente. Fechou os olhos e morreu. É a certeza da presença de Deus, dos valores eternos na nossa vida, que não podem ser roubados. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Você investir em coisas que não podem ser roubadas, que a traça e o ouro. Não venda o eterno, meu amado, não venda o eterno de Deus por nada, por nenhum prazer passageiro deste mundo. Não entregue o eterno. O que Deus está construindo na tua vida tem um grande valor. O que Deus está construindo na vida da minha irmã, que Deus deu o seu testemunho, vai além da sua prótese. Que bênção que a senhora pôde, né, ter a bênção de Deus, mas vai além, aleluia, é uma coisa que não precisa de prótese, já foi feita na cruz a prótese, a transformação, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor.